Se acabar com tanto pra se fazer, com tanto pra se salvar. Você que não me entendeu, não perde tempo.